Barcelona 620, decolada 37, chama controle Salvador 20, décima 8. 08, muda. Boa. Boa tarde, 620, tá bom? É, 620, contato radar para a parede de voo 370, vim sair da PUC. E a PUC para 370, voo 620. Gente, reporte ao término do TGL, o recurso é sobre a frequência dirigida presente para a coordenação dos tráfegos locais. Zero, sendo identificação, chegada da MED 1 autorizada, vem para a posição SAP, vista para nível de voo 050, altímetro 208. 010, pronto. Foram 69 e decolagem autorizada, sistema 0, vento 140 graus, 089. Qual foi a cidade da MED? Decolar 10, voo 1149. Uma 36, mantenha a prioridade de golfe e 4.6. Bom, número 20, chame o centro de Recife e frequência de 2.985. 9, decolar 43, controle instalador 120.8. 08, boa noite. Contato radar, só para o nível de voo 3.0, e o seu de São Bruno. 7, pode falar, Leandro. Após 2 mil pés, autorizado. Após 2 mil, direto Leandro, é bom, graças. Papá, papá, papá, papá, Charles Serra Romeu, Círculo para o controle. Confirme a localidade de procedência, Charles Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, confirme a altitude que está montando e se confirme a proa, Salvador. Tem motivo de instrumento? Gente, vou para a sua altitude rotatória, deixa para 510, mantenha de regra de voo visual e reporte visual de alcance. Esse é 6210, Scott Ident, cruze o MED 1 Analyzer, item 6110, seu MED 1018. Encerra comigo, segue seu modal, segue seu transponder ou seu modal. Arrumou meu com seu controle. Mais de última, mais de confirme o retorno, é Salvador? Gente. Zero flight to the position. Mike, chame o senhor em Salvador, 398, decimal 95. Vamos lá. Sorriso, Salvador, eu passo a papar mais dois, Mike. Boa tarde. Mike of Mike, boa tarde, chame mais próximo do campo. Mike. Tudo controle? Agora eu vou ir na deixa para todos os meus pais. Toma 3,6, vou ir para todos os meus. Papá, Charles Serra Romeu, na escuta do controle. Uma 3,6 na escuta do controle? Pelo, uma 3,6. Papapá, Charles Serra Romeu na escuta do controle, Salvador? Michael Smiger, na escuta do Colégio Pistão 0, mantém o cinturão norte, chame pra... aproximar para o PAT 5. Ai, apagar o sobrevoo ali um buraquinho e a taxa será 290, ok? Sim. Romeu Charles Sidney, mantenha as regras de voo visual, descida a critério até o nível de voo 055, o altímetro em Salvador no 098, voe para a posição CEAS, antiga rotatória. Rona 69, Xango Centro Recife, frequência 95, décima 1. 251, boa noite. 6210, distance 3000 feet, frequência 1018. É 6210, distance 3000 feet. Ingresso e decolagem autorizado. Está no zero. Vento no 40 graus, 089. Informa o Robson 44. A esquerda deixa decolagem no interfere. Sim, está no zero. Está no campo. Gente, então mantenha se ágil. Sente mais, gosto mais. Chame o final para a parte 5. Sem cruzamento da pista no zero, autorizar direto para a parte 5. Pode cruzar final da no zero. Ai, que graça. Charlie Romeu, agora recebo o seu modo alto, ainda negativo o modo Charlie. Confirme que está mantendo 506. Este reporte se abre no jogo com campo. Boa noite, Leonardo, adicione identificação, chegada a ponto autorizado, vista para o nível de voo 060, altímetro na 09. Para o nível de voo 340 e a tradução do número. Ok, tá bom, vamos subir 340, obrigado. Mais um máquina final para fazer o espaço. Mais um mais sente vento 150 graus, 079, chame o solo controlado. Do you want to change? Obrigado igualmente. Meias alteração para ILS. Mantenha curva esquerda para o A220 e limite ao localizador, soma 36. Voo 1869, reduza para 2509. Visão 90, controlado o sinal de torre, frequência 98, decimal 95. Boa. Charlie Terra Romeu, confirme visão com campo. Formativo, Charlie Terra Visão com campo. Torre 98, decimal 95, Charlie Terra Romeu. Grato, Charlie Terra Romeu, confirme visão com campo. Oceanet 6210, distance 2000 feet, altimeter 10 remains. Clear the left final approach, left speed 7910, calm status. Resume TI executive speed 2209. Clear 9. Clear 9. Clear 9. Muito boa tarde, o papapá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, final, pista não categorizada. Qual parte que pousa? Direto no pátio ou na cabeceira? Se autorizado, pátio 5 direto. Sim, continue a aproximação e chame o sobre Neymar. Conhece o Neymar? Afirmativo, cara. Chamará na vertical do Neymar. Desça para 3 mil pés, tinha dado no 08. Essa é a nossa rei, desça para 1500 pés, altímetro no 08. Aumentar o Next Rio com o seu controle. Papatango, aumentar o Next Rio com o seu controle, Salvador. Charlie Serra Romeu, afirmo, continua em aproximação, vale a autorização de pouso. Charlie Serra Romeu, aguarda a pouso. Sério, aciona a identificação. Que se mantenha traça de posição de 9 horas, agora a 5 milhas, mantendo o nível de voo na 5-0, é um Charlie 25 Bravo. Romeu, pouso autorizado. Pista no 7, vento no 3-0-0-0-0-0. Charlie Romeu, pouso autorizado no 7, muito grato. Sequenciamento. Curva esquerda para o 03-040 e limite ao localizador. Correto. Meu carro aqui em controle. Para no 1500 pés, altímetro na 08. Sextil 1-5, establish ILS, expect. Sextil 1-0, complete final approach, conta no dorsal, ciclo de voo na lente, decimal na aeropaz. 1-4-8-9-5, delay, Sextil 1-0. 4-1-4-5, chave centro Recife, frequência 95, decimal 1. Quem recebe, muito obrigado, boa tarde, bom final de semana. Romeu Bravo Oscar, curva e à esquerda para o 040, operação para sequenciamento. Revisa para 2209, vai seguir com Alfa Serra 32 na aproximação. Tem só quantas milhas no 89? Revisa para 4000 pés, altímetro 9018. 9189, desça para o nível de voo 050, altímetro 9018. Could you confirm? We have a traffic on CCAT, 12 o'clock, 5 miles. Could you confirm there is no traffic? There is no traffic, we are already on the apron. Okay, thank you, Shana, thank you, 200. Enter, go on, we will tell you. Manda para a correção de deriva, cruza direita para a 230, aguarde a última prova para o localizador. Complete redução para 2009. 36 cruza esquerda para 200, agora a gente voltou. Dono 869, operação para sequenciamento, com via esquerda para o A210, o limite ao localizador. Dois meia completo com curva esquerda para o A145, reporte estabilizado. Após o tapa dele, desça para 4.000 pés, altímetro 908. Respirei, tem condições de reduzir 209 a velocidade indicada? Gente, Estrela 200, após o último retorno para o localizador. Estrela 200, aguarda, no lote, boa noite. 8.69, para 2.000 pés, altímetro 908. 2.018, boa noite. Dono 869, reduza para a velocidade de 1.909, e vamos seguir a Alfa Serra 32 conforme informado anteriormente. Agora a posição de 1.000 milhas com 99. Dono 1.089, reduza a velocidade indicada para 2.309. Muito mais complexo de São Brasil de 909, vai seguir o transporte de turno no potenciamento. Essa complexa de São Brasil de 909, deixa para o nível de voo 060, que é legal na 08. Complete a edição para 2002. Uma 36 passa marcado externo, complete a edição, correção. Complete a aproximação, chame o governador frequência no 8, decimal 95. Nove, decoração para sequenciamento. Com distância para o 025, seu limite ao localizador. Voz, cabeça para o nível de voo 050 altímetro no 098, novo limite radial 300 Salvador. Um oito, para o localizador, esquerda para o 150, reporta estabilidade. Será um 150, reporta estabilidade, boa noite. Com a brasileira de cabeça para 4.100, altímetro na 08. Boa noite, menor. Boa noite, menor, final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 2895, boa noite, menor. 9, então, do seu novo limite será radial 300, Salvador. Boa tarde, número 2, agora especialista. Ameaçando identificação, chegada para mais um autorizado, busca para o nível de voo 050 via chegada, altímetro na 08. Para o localizador direita 0, correção. Direita 130, reporta a estabilidade. achar o localizador, cruze direita para o 120, reporte estabilidade. 4.6, estacionado de frequência. Desalto campo. Estou autorizado, estacionado 0, 0.9. Desalto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Está ingresso no final da pista no 7, o meu Charlie é que acelera e mantém a pista no zero. Conforme autorizado, se botar em nível de voo 360. 5227, decimal 360. 2, pátio. 17. Após 2.000 pés, autorizado, 5337, abandono contato radar. Positivo, após 2.000, autorizado, abandono contato radar. O meu Charlie 6. Está 90 no meio dessa via para 2.000 pés. Aguarde autorização para o procedimento. Está em contato radar para 2.500 pés. Romeu, Bravo, Alfa, Confirme estabilizado. Completa sinal de emissor, frequência 98, decimal 95, repouso, Romeu, Bravo, Alfa. Oi, do Salvador. É o Papa Romeu, Romeu Bravo, estabilizado. Bravo, Oscar, continua pressionando o celular de autorização de voo. Pouso. Nossa intenção é modificar a partida pra gente. Posso seguir com base pela direita, cabeceira 17, Romeu Bravo. Agora cancelamento plano. Cancela a partida presente. Meu Bravo, Oscar, plano, instrumento cancelado, 25, base pela direita, pistão no 7. Passa. Plano 989, saúde 25, libera direita, saúde, decimal 9. Direito 29, boa 989. Plano 645, via chegada posto, via só para 4, meu pé, já deixou 0 no 8. Final, baixar travado, cabeceira 97, Romeu Bravo. Romeu Bravo, Oscar, pouso autorizado, pistão 7, vento no 300 graus, 059. Passa. Alojinho 8, pátio 5. Afim, Berna, para seu papá, frequência do estacionário. Obrigado igualmente. Na vitória na meia, complete na procedência, o seu salvador, frequência 118, questão 95. Stand 3317, no centro 25, frequência 95, décima 1, alterna 128, décima 35. 251, 2835. Apesar do pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Está a voo próximo? Está a voo próximo, mantenha sobre a regra de voo visuais, ajuste o salvador no 018, é para através de Paris. Zero no meio, 435, deixa para 2500, pega o original 08, autorizado o final do procedimento de LOS, a pessoa não zero já está fazendo o dado. Eu estou com o senhor, eu posso ter água do seu campo? 1645, estabilizado. Afirmativo, no 645. Aproximado do procedimento, Comitê Salvador, frequência 118-2195. 118-95, obrigado. Perfeito. Opa, aumentam as ofiões, tentar ingresso no circuito, Comitê Salvador, frequência 118-2195. Tá bom, meu servo aqui, Oscar, senão o sistema está autorizado. Autorizado o final, dá uma certa, servo aqui, Oscar. Torre Salvador, Angola 645, no final da 1-0. Número 645, povo autorizado, sistema 0, pensa no 60 graus, é certo. Número povo, 9-0, no mesmo. Departure 022, airborne 31, departure 4120, that's noise. 0S, muito obrigado, muito obrigado. 0S. Você poderia acender o balizamento? Confirme. Poderia acender o balizamento? Tá aceso. Zero choque. Grato. Zona, Momo, Dispatch, Zulu, Transition. Photograph 022, was accepted on the parking lot at level 350, bomb departure. Departure, climb level 350, bomb departure, 022. Photograph 022, climb maintain level 330. Divisor Cante, confirm the point, Mike Alpha, Golf, November Alpha. Mike Alpha, Golf, November Oscar. November Oscar Magno, thank you very much. Golf, Oscar, autorizado, sistema 7, Golf, November Alpha. Autorizado, sistema 7, Golf, November Alpha. Linha 143, tráfego 10 horas, 19 milhas, com o norte passando 050 em atenção, é 2332. Negativo, são 340 direito, 2019. 1219, não é 4000 feet, é 2320. Copy the traffic, thank you for watching, this is it. só três tráfegos superados, vista para 2.7, 2.0 no 8, autorizado o final do procedimento e ele é satisfeito. Atenção na zero, reposto sobre o exato.